dentro do coração mora, mora, mora. Jesus é a vida dentro do coração mora, mora, mora. Ele um dia esteve aqui, morreu por mim, por você. Não é tão difícil dar uma chance e crer. O sabor é a emoção de viver com Jesus. Paz, amor e vida, viver em plena luz. A emoção da Coca-Cola, o sabor do Guaraná. Nada se compara à vida que Cristo dá. Mora, mora, mora. Mora, mora, mora. Mora, mora, mora. Mora, mora. Jesus é amor dentro do coração. O sabor é a emoção de viver com Jesus. Paz e amor e vida, viver em plena luz. A emoção da Coca-Cola, o sabor do Guaraná. Nada se compara à vida que Cristo dá. Ele esteve aqui.